Patrulha Vitorino Júlio, já na sua escuta. Serenja Juliette no 1500 via corredores, reposta através de Paris. Repostará o Júlio. Azul 2760, como o senhor está afastado 62 milhas oeste do VR de Salvador, reassuma a navegação para o de João Durval, reposta visual para modificação das regras. Puxa, M3 2006, controle. Puxa, M3 2006, operação para prosseguir na descida, mantenha presente pro limite, será radial 290 Salvador. Mantendo a pro, limitado 290 Salvador, 63 2006. Papa Romeo Vitor até o Delta. Confirma a Papa Romeo Vitor até o Delta. Papa Romeo Vitor até o Delta, prossiga. Eu vou te até o M3, acionado 0115, Vitor até a Serra. Quente, o Papa Romeo Vitor até o Delta, confirma a sobrevoo em Salvador. Vitor Hotel Delta, está autorizado sobrevoo na rota Leão do Abacaxi, 500 pés, ajuste no 095, confirme o código transponder alocado. 0195, fazer transponder até o 015, Vitor Hotel Delta, informo que não tenho contato radar com o seu tráfego, acione o modo Alfa Charlie para o transponder. Alfa Charlie, Hotel Delta. Canem 6326, mantendo a presente pro, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Mantendo a presente pro, 2500 pés, Chanel 6315, controle? Siga, decolada. Está sob vetor... mantenha o rumo de decolagem até 4 mil pés após ser autorizado voar direto Leda. Mantendo o rumo até 4 mil pés após voar direto Leda, Chanel 6315. Azul 2760, plano modificado ao 1647. A descida está a critério, confirma o seu chamado de... Pouso para a Feira de Santana. Gente da presença de um tráfego de conhecimento do controle no setor. Frequência livre para coordenação. Chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Recife, 12685, 12545, 12745, 12745. Chame Centro 4, somente essa informação, foi autorizada a subida para nível do voo 200 e ele sai como sinal. Ok, subida ao nível 200, alvo 204. Chame Runa 42, veículo 1148, chame Runa 20.8. Oi. 208, bom trabalho. Estou aí o nome da Brasil que cruzou o eixo da 1028. Negras Cris, fora do corredor forte, chame 1020-8, controle. Boa viagem. Fora do corredor forte, chamar controle, 1208, até a próxima. Nunca acione código 5473, modo normal. Nunca estacionado, senhorita, vai trocar de equipamento. Chegando o senhor com 4573. Eu confirmo então, é 5473, é isso? Afirmo. Oi. Aqui no Romeo Oscar, report A-Beam Paris e Gays. Controle em Salvador, Papa Romero, vem para a que decola a zona 7, a prova do corredor forte, no meu pé. Corredor Whisky no meu pé, corredor forte, ajuste no 095, confirma intenções. Permanecendo no corredor forte, no treinamento, vai chamar para regresso em mais 35 minutos. Gente, eu estou autorizado a afastamento corredor forte no meu pé, ajuste no 095. 1095, na vem para a para ingresso do Interlagos, o Índia Júlia. Serenja Juliette, quente, reporte, rotatória. Correio. Eco, Juliette, Eco. O Vitor Índio, Juliette, reporte rotatória. Juliette. Canar 6326, do presente voo Serra Vitor 366, enquanto você está afastado 21 milhas oeste de Salvador. Cruzada final da RINAR, reporte passando 366, Canar 6326. Serra Vitor 366, Nessa Nozela autorizada, reportará 1.766. Patão Eco, Juliette, Eco, prossiga. Na presença do sítio curva à esquerda, proa 293. Negativo, Eco Juliette Eco vai manter a proa aguardando o descido dos tráfegos no procedimento RNAV. Afirmativo, está presente mantendo a proa Eco Juliette Eco. Somente para informação, tráfego 11 horas, 3 milhas no rumo nordeste, mantendo no 1510, um Bravo November 2 Papá. É, Tcheco, tá. Confirma proa para o aerolevantamento? Na presença do sítio curva à esquerda, de 180 graus para a proa 293. Autorizado, Eco Juliette, Tcheco. Eco, curva à esquerda, proa 293. Tem um campo à vista, onde é Júlio, cara? É Júlio, torre 1895. 1895, graça. Aí com aquele código, boa tarde, para Matango, Vitor Índia Júlio. Vitor Índia Júlio, intercepta a sinal 97, chama na curta. Passará a costa da 17, Júlio, livrando Controle Salvador, da Xanel 1142. Poderia coordenar a proa do Romeu Fox 018 lá? Baixa coordenação 1142. Serra Vitor 366, 6326, né? Meia completa final do procedimento, estou Renan 895. 895, bom trabalho. Meia 3, 1, 5. Chame em Recife 1250, alterna 128, decimal 8. Posso fly head em casa? Fala, casa, aqui no caso. Eu vou dar Oscar Whisky, informo que foi autorizado no meu peço via corredor forte, ajuste em Salvador 1015, receba aeronave 1400 pés. Ah, mantendo 1010, o corredor forte, eu não tenho interesse a isso. Vou dar Oscar Whisky, verifique o modo Charlie. para verificar o modo de charge na venda dessa vez. Alerme 142 é presente autorizado para o Romeu Foco 018. Tirou esse controle? Final da 10. Chile 63, 26, vento 140 graus, com 8 nós. Continue a aproximação, aguarde a autorização e pouso. 190, nós ficamos na guarda, ciente da aeronave aproximando para 963 também. Está presente mais 5 milhas, senhora. Ciente. Salvador, voo 997, boa tarde, cruza 220 para 200, perdeu contato com o centro Recife. 1097, acione identificação, desça para nível de voo 060 na chegada Bom. Bom, para o 060, autorizaria o Sierra Tito 366? Autorizada para o 367, o Bom no 097. 367, obrigado. CNR 6142, chame Recife, 12685, alterno no 2545. 2685, 2545, hoje chame 142. Solo 5000, autorizado backtrack até o pátio, ao estacionar, frequência livre. Valeu, um abraço, meu cara. Zero 97 controle. 097. Sim, voo no 097, você tem condições de passar o Serra Vitor 367 a 2.500 pés? Afirmo. Autorizado descida para 2.500 pés, produto Serra Vitor 367, estão canceladas as restrições à frente. Ok, obrigado. Então, baixando para o 367, passará lá a 2.500 abaixo. Informação, motivo da substação, tráfego a... Na posição de 12 horas, 60 milhas, sobrevoando o setor em área levantamento a 4.300 pés. Assim de estar qualquer vetoração mais à frente do seu aeronave. Pois sim, obrigado. Nos dois, Salvador, boa tarde. 127 no 5, sem contato com a Recife. Formação 90, ideal descida. Azul 27 no 5, aciona identificação. Desça para nível de voo 060, via chegada a AMAN. Após a posição do toque, programa em Serra Vitor 366. Descendo via para 6000, após a posição toque, o Serra Vitor 366, o azul 27 no 5. Não, foi necessário. À esquerda ou direita? À esquerda ou direita? Ok, gente, graças. Oscar, Kilometer. Boa tarde. Para o 1.100 pés, o Vitor até o Delta. Vitor até o Delta, aeronave do PV, o Record Bahia Águia Dourada, está cadastrado para sobrevoar na área do mar. Vitor até o Delta, somente informo que a MAC não enviou a lista para nós com as aeronaves cadastradas e nós não temos autorização assim de deixar nenhuma aeronave voar sobre a área do mar enquanto não recebemos essa autorização da MAC. Paciente, o Vitor Hotel Delta, agradece o clarecimento e vai manter o estado da Fonte Nova. Autoridade sobre o voo da Fonte Nova, subiu para o 1.100 pés, o Vitor Hotel Delta. Subindo para o 1.100 pés, o Hotel Delta. Favor, Salvador, Eco, Juliette, Eco. Juliette, Eco, prossiga. Apresenta o circuito curva direita, pro a 1.93. Juliette Land, if you want. Okay, continue, turn left to base 210, Kilo Romeo Oscar. Okay, you are clear. Base 210, wind 160 degrees with 10 knots. Okay, are we clear to land 10, Kilo Romeo Oscar. Proa 113, estou recebendo o senhor na proa 040. Afirmativo, senhor. Aqui eu tenho mais 30 segundos para interceptar a proa 113. Aqui eu fui autorizado apenas para o lado oposto da ideal. Eco Juliette Eco. Seria a 113? Afirmativo, senhora. Dá presente mais 30 segundos e eu vou me encaixar na proa 113. E vou manter ela por 9 milhas, já com o Juliette Eco. Estou recebendo o senhor na proa 040. Afirmativo, senhora. Proa 040 para poder interceptar a 113. Porque eu fui autorizado a fazer curva para o lado da curva ideal. É com o Juliette Eco. Juliette Eco, controle. Dá presente, agora eu estou me interceptando hoje da proa 113 e vou manter ela por 9 milhas. É com o Juliette Eco. 0 degrees with 10 knots, Kilo Romeo Oscar. Personal AM 10, Kilo Romeo Oscar. Está em referência visual com o farol da barra? Afirmativo, cara. Aqui o setor do farol da barra, 4.510, aguardando autorização para prosseguir na proa solicitada para aerolevantamento. Positivo, manter a vertical do farol a 4.300 pés para prosseguir na 113, já com o Juliette Eco. Sete no 5 indicado. 250, 240. 2275, redução 2209, descida autorizada para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada para o final do procedimento RNAV, reporta passando para a Vitor 366. Gente, descendo para 2.500, reduzindo 220, autorizado o procedimento RNAV da 11, vai reportar no Sierra Vitor 366. Azul 2719. Bruno 097, está autorizado ao final do procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Reportaria passando 366, gol 097. Vitor 462, assina identificação, desça para nível de voo 060, voe na proa de Mari, após Mari, programa Serra Vitor 368. Mari. Para o 060 e a volta Mário 368, 4462. Uma 097 está presente, está autorizada para o Serra Vitor 366 para interceptar a final RNAV, pista no 0 de Salvador. 366, autorizado, reportarei estabilizado. Azul 2795 está presente, vou Serra Vitor 366. Na presente, direto, Sierra Victor 366, o azul 27, 15. 27 no 5, somente para informação, tráfego 11 horas, 2 no milhas, mantendo 4.300 pés, 1PA34. Ciente, azul 27 no 5. Tudo com a Romeu até agora? Sim, né? Vai fazer o Vitor Hotel Delta? Vitor Hotel Delta, prossiga. Vitor Hotel Delta, está autorizado o sobrevoo na região de Brotas a 500 pés, ajuste no 0 no 4. Controle Salvador, Rádio Juliette Eco. O Vitor Hotel Delta, controle? One to one, decimal one zero, ground. Desculpa, Rio. Sinai 321 para evitar tráfego cruzando a terminal, deverá manter voo até o nível 050, quando então curva direita no perfil da saída Arborona. Vai decolar, Juliette F em condições visuais, agora curva direita pro 155. Pro 155, Eco Juliette Eco, mantém. Azul 4065, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Ali mantém no 0, azul 4065. É 321, na decola 08, chamando 20, décima 8, boa vez. 08, obrigado. Juliette Eco, curva à direita de 180 graus para interceptar para o 113. Negativo, Eco Juliette Eco, tenho 3 tapos em aproximação para Salvador, os 3 no procedimento RNAV, se o senhor interceptar essa prova, o senhor vai interferir no meu procedimento. Positivo, nasceu, estou aguardo, Eco Juliette Eco. Zona de Colombo, 0, mantém a prova. Metro 462, para informação, tráfego, posição de 2 horas, 18 milhas, no rumo sudeste, mantendo 4.300 pés, um PA34. Passamento 4462, frente de controle, fora liberaria a nossa velocidade primária, a gente acabou de descuidar aqui, passando a semana. Está canceladas as restrições da chegada, o 4462. Agradecemos e desculpe o engano. Sem problema. 1097, completa final do RNAV, torre 1895. 1895, avô, obrigado. Salvador, boa tarde, estando na 6321. R6321, deixa o controle Salvador, mantenha o rumo de decolagem até 5.000 pés, aguardando para o ar direto celeste. Mantenha o rumo até 5.000, aguarda, 6321. Targona 097, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Não, se escute. Não, Hotel Delta, mantendo sobrevoo na rota Nova Barra. 500 pés, desiste no 014, Vitor Hotel Delta. Alto, 500 pés, 014, Bahia. Chanel 6321, da presente, está autorizado voar direto Eleva, subindo para nível de voo 360. Eu voando agora na Eleva, subindo 360, Chanel 6321. Quatro, 4462, desça para 2500 pés, ajuste no 014, está autorizado a final do procedimento RNAVE, pista no 0 de Salvador, reporta na final. Autorizado RNAVE, descendo para 2500, no 014, ajustado 4462. Prodel 0504065. Que após segue na pista da saída da Air, chama no 20 desse novo, boa viagem. Sente, pois da El 208, obrigado. Boa tarde. Controle boa, show azul 4065. O 4065, show controle Salvador, seu está sob contato radar, suba ao 320, após 2500 pés, vai direto Leda. Sente, mantém a prova, 2500, voa Leda, 4065. Salvador, o azul 2705, Sierra Vista 366. 2705, completa final do RNAV, torre 1195. Torre 118, decimal 95, boa tarde. Tascar Whisky Controle. Torre Gol 207. 207 Gol, mantém o ponto de espera até um tráfego nacional. Até. No 4, assina identificação, desça para nível de voo 060, na Prova Serra Vitor 368, do ajuste em Salvador 1015. Do 4065, do presente, voo direto Motima. Motima, azul 4065. Gente, somente por informação, aeronave no RNAV passando 5 mil para 2500 pés, o Embraer 190, máxima de 1 mil pés no setor, o Vitor Hotel Delta. Azul 4462, para informação, tráfego 11 horas, 4 milhas, para o Anorte, mantendo 1 mil pés, um Robson 44, não interferirá na aproximação. Gente, 4462, estabilizado na RNAV. 24462, completa a final da RNAV, torre 1895. 1895, 4462, obrigado. Juliette, Eco Controle. Na escuta. Tem condições de subir para 5 mil pés para efetuar o levantamento? Senhor, a altitude, eu preciso manter 4300 pés, senhor. Vou falar que eu matei 150 pés, ou 207. Fiz alguma TR nacional? Até aqui. Até aí da azul, após a passagem do veículo autorizado em área e manter a pista no zero. Após a passagem, ali mantém, 207. Torre Salvador 4462, azul, na sua escuta, visual. Azul 4462, continue a aproximação e aguarde instrução de pouso. Sou número 2 e tem um Boeing da Gol que vai iniciar a rolagem. Ciente, 4462. 2097-1234. 07. Observador, Eco de Lens, Eco. Siga. Agora, da presente mais quatro que a pessoa teria que orbitar aqui para poder iniciar a linha de produção. O Eco Juliette Eco, nós temos dois tratos em aproximação para Salvador, uma decolagem da pista 17, mais 10 minutos de espera. Positivo, Eco Juliette Eco na guarda. Tenente 6321, no chame agora Recife 1260, alterno 1288. 1260-288, chame 6321. No 620, boa tarde, da presente para o Serra Vitor 368, descendo para nível de voo 060, ajuste em Salvador no 0 no 5. No 4, mantém inicialmente a Prodo 368 para prosseguir na descida. Para informação, tráfego 1 hora, 2,5 milhas, mantendo espera visual no setor sul de Salvador, mantendo 4.200 pés, no PA 34. No 0, azul 2715. Você recebeu o Eco Juliette, está autorizado manter essa prova por 5 milhas para depois, se possível, curvar à direita para interceptar a 1-1-3? Não será possível interceptar a 1-1-3 somente após a janela de 10 minutos. Eco Juliette Eco. Positivo, mas o senhor autorizou manter essa prova, melhor para mim. Eco Juliette Eco. Por 5 milhas está autorizado, Eco Juliette Eco. Grato. Chame Recife no 2590, alterno no 288. 2590, 1288, azul 4065. Quatro, pista no zero, livre pouso autorizado. Livre pouso, confirma o vento, 4462, por favor. 1,40 graus com 8 nós. Ciente azul. Azul, boa tarde, algum no 6,9. Tá pronto, pronto. 2,0 no 7, de close no 8. 1,120, 18, Goiás. 0,8, boa. Boa tarde, gol no 6,59, autorizado a alinhar e manter, estamos já. É, 40, após 2 mil pés, está autorizado voar direto da EL, voo 2017. 2 mil, direto da EL, voo 2017. Juliette Eco Controle. Escuta. Presente inicie 360 do presente setor, curva pela esquerda. Represento 360 pela esquerda, Eco Juliette Eco. Gente, quanto tempo sobrevoou na Ilha de Maré? Confirme o tempo que sobrevoou na Ilha de Maré, o Vitor Azul. 7, o Victor Hotel Delta, reporte de Zoltan de Maré. Nossa solicitação do controle deverá manter pro hotel o nível 050, após curva direita e segue para o da Darão. Gente, após decolar, manter pro hotel 050, após curva da Darão, voo no dia 50. Voo no dia 50. Correto, vento no 30 graus, pode ser mais autorizado a colar a pista no zero. Gente, autorizada a proteger a Vitor 366, autorizada a sinal do R9, reporta passando 366, 314. Mano 366, passará 366, 314. CNR, correção, voo 1620, para informação, tráfego 1 hora, 16 milhas, no rumo este, mantendo 4.300 CPs, um PA34 aero levantamento. Controle Salvador, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco, mantém escuta. Acione, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi. 737-800 da Gol. Cara, as condições começaram a ficar diversas para o nosso voo. Eu estou visual com Veracruz, solicito você para 1500 pés e chamar no regresso, controle de rotatória, Eco Juliette Eco. Gol no 620, desça até nível de voo 060, Gol no 620. 060. Tatango Eco Juliette Eco, está autorizado a presente prosseguir direto Veracruz, descendo para o 1500 pés, ajuste no 014. 1500 pés, Veracruz, chama no regresso, controle de rotatória Eco Juliette Eco. 9, decolou 22, chame no 20.8, boa viagem. 208, boa. Controle Gol 1659, boa. 1659, boa tarde, está sob contato radar Cibol 360, da presente direto Leda. Dois zero no sete, voa coral da presente. Sim. Country 172, Skulker, then descend to 2000, correction, descend to flight level 070, fly heading to Avito 366. Country 620, da presente está autorizada para observar Avito 366. E autorizada a descida para nível de voo 050. É 314 estabilizado. 314 completa o sinal do RNAV do Renan 895. 895, 6314. Controle de Salvador, Papa Romeu, Novemberos, Caruísque e Brasil para o Requeiro. Bandeirantes, quero isso que prossiga da presente direto rotatória Ciasa, no 1500 pés, ajuste no 0, no 5, reporta visual com 1-7. Na 63, no 4. Bom dia, vento. Boa tarde, quer dizer. 1-5-0 graus com 10 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso 9-0, 63, no 4. 1000 pés, ajuste no 0, no 5. 4.000 pés no 0 no 5, copia o gol no 620. No 620, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5. 4.000 no 0 no 5. 120, 1 no 7, chame Recife, 1 no 25 no 0, alterno no 288. 125 no 0? Hotel Delta negativo, prossiga. Tio, Vitor Hotel Delta da presente, autorizado para seguir direto para a Alicia, 500 Estados Justo 9095. O Vitor Hotel Delta informa que não recebo o modo Alpha e Charlie do transponder. Vitor Hotel Delta conseguiu qualquer informação? Claro. Hotel Delta. Prossiga 500 pés, direto Serra Índia com Índia, informo que não tenho contato radar com o seu tráfego. Reporta visual com Serra Índia com Índia. Descido, voo no 620. 620, desça para 2500 pés, ajuste no 095, está autorizado a final da RNAVE, reporta passando 366. Vai reportar 366, 2500. 3835, desça para 4.000 pés, via chegada ponte, após o nosso programa Serra Vitor 367. Via chegada ponte, após ponte, Serra Vitor 3637. 3172, descend to 4,000 feet, KNH 1015. Confirmed, 3172. 4,000, 10, 3, 1, 7, 2, 1, 0, 1, 5. Eco, regresso a Salvador, da presente voe direto Paripe. Da presente Paripe, Eco, Juliette Eco. 366, gol no 620. No 620, completa a final da RNAVE, torre no 8, decimal 95. 295. Torre, gol no 620. Todo 620, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Vento no 50 graus com 8 nós. Aguardo, voo no 620. Juliette, Eco, prossiga. 1500 pés, comprou de Paripe. Link no 1500 pés, pro hoje Paripe, reporta Paripe, Eco, Juliette, Eco. Reportar a Paripe, Eco. Minha frequência, Strongo 1659. 1659, torre 1659, Recife 12590, alterna 128 decimal 8. 251-1288, gol 1659. Salvador, Alfa Mapa de Mangostango, nossa escuta cruzando 1400, na Dayo, Leda. Mangostango, de presente, direto Leda, subindo sem restrição ao 280. Sem restrição ao 280, direto Leda, da presente de Mangostango, obrigado. Controle, Salvador, Navenderosa Kaliski, visual com o campo. Navenderosa Kaliski, para a informação, Robson 44, prosseguindo para pouso Serra Índia com Índia, 500 pés. Da presente, torre 1895, Navenderosa Kaliski. Ciente do tráfego, vai chamar a torre 1895, novembro, Heraldo Calista. Será o Delta para informação, tráfego novembro, Heraldo Calista, no 1500 pés, setor da rotatória, da presente frequência livre. Torre Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, na proa da rotatória, visual com campo. Então, proa da cabeceira agora, November Oscar Whisky. Vento 130 graus e 10 nós, chame na curta. Chamará na curta ao sinal, November Oscar Whisky. Então, confirme as horas subidas. Está com 1.600 no momento, o volume agostando. Gente. Exuno Century 172, descend to 2,500 feet, NH1015. It's cleared final, our nave approach, runway 10, report established. Papapá Lima Golf Tango, da presente, está autorizado a voar direto Dendê. Dendê, Lima Golf Tango, da presente. Para já, 44 autorizado a alinhar e manter. Pistão 0, batimento em sessão. Ali mantém a batimento em sessão, para já, 44 autorizado. Tower, boa tarde, 6227, Motor 1 runway 10, ready. 6227, New York, line up and wait, runway 10. Expect to line up and wait, runway 10, 6227, thank you. Chegou no 620, solos 30, chame no 21 decimal, 1. Bola 2, 1, 1. RG44, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado a decolar, cara, já, quanto vai? Primeiro as pistas, pouso autorizado, pista na 7, vento 150 graus com 10 nós, e após o pouso autorizado, backtrack. Pouso autorizado, pista na 7, mais uma das pistas. Autorizado, pouso na 1-7, o 9 graus, Cauici. E backtrack após também. Autorizado, backtrack até a data, o 9 graus, Cauici. Para a rotatória, com o Juliette. Já 4433 decolou, curva à direita, siga na Coral e chama no 208, controle. Coral 208, chamará, cara, já 44. Controle, muito boa tarde, cara, já 44, perfil da Coral. Já 44 da presente, direto, Coral subindo, sem restrição, uma centena. Coral, uma centena, sem restrições, cara, já 44. Primeiras Cris, Solas 33, informe livrando a pista. Direto Eco, mantém o setor da rotatória, torre 9895. Setor da rotatória, 11895, muito grato aí pela atenção, senhora. Compreendo as dificuldades, até a volta. Salvador, Papa Tango, Eco Juliette, Eco. Eco Juliette, Eco. Chame na curta final pista 17, vento no 60 graus com 10 nós. Reportará final curta, baixado, travado, 17, Eco Juliette, Eco. 6327. Yeah, clear, 40 takeoff runway 10, wind 160 degrees, 10 knots, 6227. Clear for takeoff runway 10, 6227, thank you. Juliette, Eco, faça um 360 curto pela esquerda, reporte interceptando a final no 7. 360 pela esquerda, reportará reingressando a final no 7, Eco Juliette Eco. Papai Lima Golfo Tango, chame centro Recife, 12590, alterno 128, decimal 8. 3835, desça para 2500, ajuste no 095, está autorizado a sinal do procedimento RNAS. A porta passando tem aviso 366, então 3835. No Chanel, Rabon S37, Respect 120, decimal 8, good flight. We're over to departure control, 6227, bom dia. Controle. 6227, ma'am, we're just checking in, climbing to 2500 feet, to dial departure. Ocean 6227, you are in the radar contact on departure, fly heading Lida position. Direct to Lida, we appreciate that, Ocean 6227, thank you. Ocean 6227, just to inform you, there is a traffic now at 3 o'clock, 11 miles, passing flight level 060. Flight level 100, Echo 110. Ocean 6227, traffic on CCAP, thank you. Salvador, confirma por Juliette Eco em intensidade 200? 10 nós. Certo. Contact 121 decimal 1. 1211-3172. Checo Solas 40 com a ponte. Seu solo faz 40 com a ponte. Vamos livrando a pista, Eco Juliette Eco. Terra Vivo 366, TAM 3835. 335, atleta final da RNAVE, torre 1895. 1-8, decimal 95, TAM 3835. Salvador, TAM 3835, boa tarde. Boa tarde, TAM 3835. Ao estado, vento 150 graus, 8 nós, pouso 30, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, TAM 3835. Tcheco, Juliá Tcheco, frequência livre, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu posso sair 2231, transfere. Pedro 2221, acione identificação, voe direto do servidor 366, descendo para nível de voo 050. Hotel 2231, voando 366, descendo para o 0800. 050. 050, 5831. Boa tarde, gestão 3155, está pronto, desloca a aeronave na frente. 3155 é um colega. Depois da passagem, mesmo autorizado, minha arma sempre está na zero. Aeronave, a linha da pena, 1-0 da 3155. 8, decimal 8.